Jacarí é da casa do povo. O Jacarí. Este governo é um infierno. Este governo não para de subir e subir. La prima de riesgo. O Carlos acelera. Que viene la tercera. Juan Carlos acelera. ¡Al Duque Palmado! ¡Lo queremos esperado! ¡Al Duque Palmado! ¡Lo queremos!